nisso que dá. Você sai do banho sem roupa nenhuma pra me provocar. Resenha do Kleber e Cauã. Me chama, vem cá. Eu tô excitado pensando na transa que pode rolar. É nisso que dá. Sou gato sapato, fazendo de tudo pra te agradar. Mas você me dá apenas um beijo, dizendo boa noite, vai se deitar. Quem sobe aí? Cansei de ser seu brinquedo, perdi o meu medo e vou te deixar. Peguei somente o que é meu, pois nada que é seu vale a pena levar, vale a pena levar. Deixei um bilhete no espelho, escrito em vermelho pra você lembrar. Você não cuidou com carinho, e seu brinquedinho acabou por quebrar. É nisso que dá, não dá pra voltar. É nisso que dá, cansei de esperar. É nisso que dá. Vou na palma da moça. Andei seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Quem lembra dessa aí, ó? Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas esse vazio no coração me diz que não vai dar. Quem sabe até onde você anda, que eu não consigo achar seu caminho. Ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Fala de mim. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Só sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. De novo, vai. Onde você anda, que eu não consigo achar seu caminho. Ficar aqui sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Alô, Pablo. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Só sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar. Amar, preciso se encontrar. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Olha a mãozinha lá em cima, senhor. Tá linda demais. Quem gostou faz barulho, Goiânia.